Em América Dourada, Cafarnaum e Mulungu do Morro, todo mundo está ligado na Rádio Cultura. A emoção de ser a primeira. CYH 534, Rádio Cultura AM, operando em amplitude modulada, 820 kHz. Rua Júlio Antônio Neto, 27, Utinga, Bahia. Muito mais sucessos, Cultura AM de Utinga, a voz da Chapada. 6 e 8. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp São José, na princesa do sertão, Palmeira dos Índios está em corrida de murão. Ea, na princesa do sertão, é aonde se faz pro pé, é aonde a vaqueirama vem apresentar seu drama. Corre boi, namora e ama neste Parque São José. Corre boi, namora e ama neste Parque São José. Na princesa do sertão é aonde se faz pro pé. Lá só se vê bons cavalos, touro em curras dando abalos, e os tremendões nos embalos, que só índios no toré. E os tremendões nos embalos, que só índios no toré. Na princesa do sertão é aonde se faz pro pé. São três dias de alegria da pobreza burguesia, vagueja da Zé Maria, é do jeito que o povo quer. Vagueja da Zé Maria, do jeito que o povo quer. A voz da Chapada é assim, 820 kHz. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Grupo Nonato Atacadão Ferro e Aço informa. Promoção da semana. Chapa Lambril galvanizada redonda, 2 metros por 80 centímetros, acima de 3 unidades, cada uma sai por R$127,41. Aceitamos pagamento em espécie ou Pix, ou simulem até 21 vezes nos cartões de crédito. Promoção válida até o dia 26 de março de 2022, ou até durar o estoque. Grupo Nonato Atacadão Ferro e Aço. Telezap Utinga 753337-2256 e Morro do Chapéu 743653-1095. Ouro Verde é o lugar certo, o homem do campo confia, tem adubos e sementes, qualidade e garantia. Na Ouro Verde a economia é lugar de comprar barato toda hora e todo dia. Rodovia BA Utinga Bonito Utinga, telefone 3337-1210, direção Tadeu Muniz. É lugar de comprar barato toda hora e todo dia. Economidando. Casas Freire. Até 12 vezes no cartão ou 16 vezes no carnê. Não quer pagar à vista? Põe na conta e aproveite. Sapateira com espelho de 249 por R$169,90 em 10 vezes sem juros. Sofá retrátil de 1.799 por R$1.318,80 em 12 vezes sem juros. Imperdível! Economidando. Casas Freire. A sua oportunidade de economizar ainda mais. Atenção, Utinga e região! Na hora de viajar para Posse, Brasília, Goiânia e Rio Verde, Érico Assênio Viagens. Érico Assênio Viagens. Conforto e segurança. Agora com uma van para melhor te atender, com mais espaço e a comodidade. Érico Assênio Viagens. Telefones para contato: 75 98896 9609 ou 75 98822-2213. Vivo, ligue ou deixe o seu recado no WhatsApp. Érico Assênio Viagens, agora com uma van para melhor te atender. Cultura M de Utinga, 820 quilômetros. Em Utinga, Wagner e Bonito, todo mundo está ligado na Rádio Cultura. A emoção de ser a primeira.